Posicionamento, posição 2. No 645, sempre puxa no táxi. Autorizado, chama para o táxi, ou 645. Airport Call 021. Airport Call 021 Alpha, clear to land 1810, wind 80 degrees, 12 knots. Clear to land 10. Lula 645, pronto para o táxi com 119 agora, 3:40, Zerno Galeão. Lula 645, livre táxi, parte principal índio, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Dia 18, 95, 21, Lula 645. please. 180 degrees, 13 knots. Botan 3897, pushback, acionamento no 5. Botan 3897, livre puxa, mas táxi. Vai reportar para o táxi, 3897. Após a passagem da Airbus da Air Portugal, autorizado ele a manter pista no zero. Após a passagem, ele mantém o gol 6405. Noite, Salvador, acelera 62, 01 na posição 04, para o posto de controlamento. 16, vacate runway and call Salvador Ground on 121, decimal 1. 211. Manda guarda o pushback na posição 04, acelera 602, 01. Depende. Salvador, boa tarde, é Portugal 021, vacating runway 2-way. É Portugal 021, Alpha, taxi Alpha, report before Juliet intersection. Taxi via Alpha for Juliet intersection, Portugal 021. Correction, all charts before Juliet intersection, Portugal 021. Autorizado até falar, pista no zero, vento 180 graus, 1212. Autorizado até falar, de 1-0, gol 6435. Gol 1645, decolada 19, chame controle Salvador em 119, decimal 80. Gol 1645, na escuta? tá 3897 para o táxi, meu B de 202 com 3 horas e 30, Galeão. 3897, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. O B21, autorizado táxi, ponto de espera 1895, tá 3897. Salvador, Luiz Joker, 15, Nacional ILS, tem baixado travado. Joker, 15, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Joker, 15, livre pouso. R6259, para Guarulhos. Aguardo um instante cópia, prepara a subida da Eole da Mótima. Mótima, preparado, fotográfico. Chinair 6201, região 04, livre puxa no ataque. Livre puxa back, chama lá o táxi, Chinair 6201, 04. Repito, Deus, Zilitio, Analfa, direto, continua o táxi, vai a Juliet, gate 10. Vai a Juliet, gate 10, Portugal, Juliet 10. Boa noite, é o TAN 3897. TAN 3897, mantenha a ponte de espera, aguarde pousar a nave. Vai manter. Pista 97, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter na 1 no zero, TAN 3897. É zero, de uniforme de luz 1 no zero. No colo da pista desce em curva direita, subida da Eleda Mótiva, após interceptar o via e sair conforme a rota do plano. Aciona 5012, controle 119.8. Afirmativo, estou autorizando então 360 para Guarulhos e outros voos 10, decolando da 10 com curva direita após a Eleda Mótiva, depois ingresso na aerovia e conforme o plano 5012. E 1980 para o Chanel 6359. 6259, corrija. Correto, Chanel 6259, chama quando pronto, puxa o acionamento. Chama lá, muito obrigado. É Guarulhos com 4 horas de autonomia. Livre táxi do Chanel 6201, via parte principal em Índia. Ponto de espera, do Rio Nuno 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. 021, parte, você não pode esperar 295, boa noite, Chanel 6201. Obrigado, bom voo. 3897, autorizado para decolar, pista no zero, vento 180 graus, 169. Autorizado a decolar, pista 3897. Xené 6201, autorizado a IAI manter, pista no zero. Para informação, Charlie, 360 Brasília, posição 1. São 3803, boa noite, informação Charlie, confere. Brasília autorizado, nível de voo 360, decolada pista no zero com primeira curva à direita, na subida Arbor, após boa posição Elefa, intercepta Pêndulo 17. Aciona 5026, controle 119.8. Autorizando 360 Brasília, decolada 10 com curva à direita. A saída ao Arbor, transição Elefa via Uber do Luna 7, 5026 transponder, 198, controle o TAN 3283. TAN 3283, cotejamento correto, time pronto, pushback e acionamento. Manacona pronto, obrigado, TAN 3283. Chegou Salvador, boa noite. 2781 Azul, sente informação Charlie. Autorização conquista. Azul 2781, boa noite. Informação Charlie, confere. Vitória da conquista, autorizado. Nível de voo 1180. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita, na subida Arbor, após boa posição Elefa, direto o Pilar e segue fora da rota do plano. Aciona 5032, controle 119.8. Autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decolagem da capoeira 10, perfil Arbor, voa Elefa, após Opler e segue via. O transponder 5032, o controle 119.8, azul 2781. Correto, azul 2781, chama pronto, puxa de acionamento. Sente. Para puxa de acionamento, posição 1, TAM 3283. Livre, puxa, no ataque, TAM 3283. Obrigado, TAM 3283. Xané 6201, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 159. Livre decolagem, Xané 6201. Que Chanel 6201. Decolado aos 31, chame Codoro de Salvador em 119.8. 1198, Chanel 6201, boa noite. Paquistão 3283, 152 a bordo, alterna o aeroporto de Confins, com 3 horas e 20 autonomia. Paquistão 3283, livre táxi, parte principal índio, ponto de espera, estou vindo no 8, em cima do 5, ajuste no 021. No 021, pátio, táxi índio, 7295, boa, Paquistão 3283. Ajuste 1021, tá visual com o campo? Agora estamos pegando uma chuvinha aqui no Índia Serra, ainda pouquinho estava visual, agora, ah, ok, visual. Gente, voo 1705, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 129. Onda 70.12, autorizado pouso, pista 10. Dois sete oito um. Azul 2781, pode 3, livre puxa, mandar. Livre puxa, 2781. Observar o vento pro gol no 705. Gol no 705, vento de 180 graus, 129. Senta. Torre Charlie, boa noite, CAN 3283, ponte 010, pronta, visual aeronave na ponte final. Gente, CAN 3283, após passagem da aeronave, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Volta a passagem da aeronave, alinhar e mantém, CAN 3283. Uno 705, no solo aos 37, ao livrar chame solo Salvador em 121 décima 1. Chama do Livre 3283, autorizado a decolar, pista no zero, vento 180 graus, 13 nós. Livre decolar, CAN 3283. Série 5, boa noite, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, agora 705. Taxi azul 2781, PAB 54, autonomia 3 horas e 25, alterna a Salvador. Azul 2781, livre táxi, via Paz Florestal Índia, ponto de espera, torno 18, decimal 95, ajuste no 021. Livre táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, azul 2781. A próxima do Juliette, voo 1705. Voo 705, visual da TR da Azul no táxi. Afirmo. E a passagem é o mesmo, pode engraçar que está portão 02. Na passagem ATR, e câmera 02, voo 1705. Valor, próximo táxi, Oxanã 6259, POB de 1,66, autonomia de 5 horas e 30, alternativa Galeão. Oxanã 6259, livre táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, pessoal 95, ajuste no 021. 295, 1021, 6259, Oxanã. Torre Salvador, boa noite. O 2781 no azul, ponto de espera no zero, pronto. Boa noite, azul 2781. Autorizado a linha de decolagem, pista 10, vento 180 graus, 149. Livre decolagem, 10, azul 2781. Azul 2781, decolado aos 44, chame controle Salvador em 118 decimal, correção, 119 decimal 8. 198, boa noite, 2781 azul. Salvador, boa noite, 6259, Oxanã, pronto, quanto espera no zero? Oxanã 6259, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 190 graus, 149. A linha decola, Oxanã 6259, Oxanã. 259, decolado 247, chama em controle de Salvador em 119, décima 8. 198, né, décima 4. 1-1-9, decimal 8. Então, 3197, que posicionamento correto, chama pronto, puxa o estacionamento. Foi o Salvador, Juca 04, fui LS, embaixado travado. Juca 04, ajuste 1021, confirme esse visual com campo. Juca 04, ajuste 1021, visual com campo. Juca 04, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 12 nós. Juca 04, autorizado pouso. Juca 04 DA, visual perfect pose. Juca 04, no solo aos 55. Condições de realizar backtrack na pista? Afirma. Juca 04, autorizado backtrack na pista no zero. Livre via seção à direita, hotel para o pátio militar. Juca 04, de Varanota, direita extra. 7 Livre Taxi, pode ver estou indo. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 021. Tá 3197, autorizado a linha decolar pista 10, vento 180 graus, 139. Autorizado a linha decolar cabeceira 10. Sana 3197, decolada 03, chame controle Salvador em 119, 18. 98, 8. noite, Gol 1705, formação Delta, posição 02, pronto para a Copa Galeão. Gol 1705, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Irume, transponder 5051, frequência do controle 119.8. Autorizando Galeão, 360, conformando o número 1087, depois da direita, da Euleda Irume, 5051. 11980, gol 1705. Gol 1705, treinamento correto, reporte pronto para feedback e acionamento. Chamará, feedback e acionamento, gol 1705. Pelo Salvador, boa noite, gol 1099, com a informação Delta. Posição 08 para autorização, confio, pronto, cópia. Gol 1099, autorizado, destino Confins, Serra Bravo Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 210, nível 240, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após direto nítico, transponder 5046, frequência do controle 119.8. Apenas para confirmar, nossa rota está diferente. Nossa rota está via Ilhéus. Espaço aéreo interior via Golf 677 até Ilhéus, após Whisky 1, a Terra Lite. Confirme a rota autorizada para o Golo 099. Golo 1099, ciente, aguarde para a cópia. Guarda a cópia, Golo 099, nível 240.